Atenção, senhores cabeludos. Aqui vai o desabafo de um quadradão. Cabra do cabelo grande, cinturinha de tilão, calça justa e bem sentada, costeleta bem fechada, salto alto, fivelão. Cabra que usa pulseira, no pescoço medalhão. Cabra com esse jeitinho, no cartão de meu padrinho, cabra assim não tem vez não, não. Não tem vez não, não. Não tem vez não, no sertão de cabra macho. Onde quer que você esteja, através das ondas em amplitude modulada, da rádio Uirapuru, Jaguaribana, 1460 kHz. Para trazer os primeiros fatos e acontecimentos que estão mexendo com o dia a dia, com o cotidiano e com a realidade do Brasil, do Nordeste, do Ceará e do Vale do Jaguaribe. Nós vamos ficar juntos até às 8 horas da manhã, aqui sob as asas do Pássaro da Comunicação, Rádio Uirapuru, Jaguaribana. Às 5 horas e mais 13 minutos está entrando no ar mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Acorda Meu Sertão. Com a apresentação deste que vos fala, o jornalista e radialista Emanuel Freitas. Tudo bem? Nesse momento eu quero pedir licença a você, chefe de família, trabalhador, a você, querida dona de casa, como vai aposentado, para entrar na sua residência, no seu estabelecimento comercial, na sua propriedade rural, no seu local de trabalho, o telefone da sua participação, o seu canal direto de comunicação é o 2142-3564, é o fixo de Guido Bonfim, 2142-3564, viu Silvano Guimarães lá na Picondeira, 2142-3564, minha gente. Temos ainda os celulares 9763-6000. Anotou, João Torres? Olha só, 9763-6000. 9763-6000. A operadora é a TIM. O código de área é 88, minha gente. 9710-5000. Para você ligar, para você participar, para você trazer a sua opinião e, claro, a sua participação no nosso programa. Olha, 9963-6000 e 9710-5000. Daniel Andrade, muito bom dia para dona Maria Luzia, lá de Alto Santos. E também tem o zap, viu, Maria Moura, Nájila Alves, muito bom dia, lá da Barbada. Está sintonizada com a gente em Morada Nova. Muito obrigado a você, da Barbada, da Filipa, do Raldão, da Linha Paz. Muito bom dia a você, do vasto município de Morada Nova. Temos o zap, minha gente, 9965-1460. 9965-1460, Daniel, da Pão de Mel. Para você trazer, né, minha gente, a sua foto, seu vídeo, seu áudio, seu texto, sua denúncia, sua reclamação, seu elogio, né, minha gente, sua comemoração de casamento, sua lembrança de aniversário, seu parabéns, seu convite vivo, sua nota de pesar, festa do padroeiro da sua comunidade, enfim, o canal popular do Vale do Jaguaribe.